Golfe Bravo Índia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Salvador, boa tarde, a sua cargo 9822 com a Juliette, cruza 170 para 1150. Alça cargo 6828, chegada a Mares, esse é para o nível 060. Ok, 060 na Mares, pode voltar. Paulo, boa tarde, Sanemia 255, Livro, você escuta. Sanemia 255, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 9, é 255, grátis. É, e reduza para 2409, passarei 2230. 2240, perfil, passarei. Muito boa tarde, o 2067 da Gol, próximo ao ponto 090. O 2067, boa tarde, mantém o ponto de espera. Acerto, 2067. Boa tarde. 124, Salvador, prossiga. Salvador, Eco Papacerra. Eco Papacerra, 1014 na Juiz, continua a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Eco Papacerra. Papacerra, após o externo, autoriza uma base pela direita, pouso 97. Afirmo, reporte para o cancelamento. Já para o cancelamento, visual. Já propõe? Propõe. Cancelou 4-4, autorizado por vai esquerda para uma base pela direita, cabeceira 97. O Eco Papacerra reporta na curva. Golf Bravo Índia decolou aos 4-4, chame agora o controle, 208, boa. 208, boa. O 2067 autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Primeiro alinhar, manter 2067. Tem um pistão 1-0, rumo 2-4. Passa o pitap, evita o teu foco. Pelo teu foco. Pessoal, para 2, eu peço, ajuste 1-0, 1-4, reporte localizador, vista do teu foco. 2 mil pés, reporte localizador, vista do teu foco. Controle de Salvador, Papa Romeu Golf, Bravo Índia, transfere, saída da El. Bravo Índia, contato radar, saída da El, suba o 240. El 240, subindo, Golf Bravo Índia. 32230, número 2 na aproximação, curva à esquerda, foi na Pro 100, limite radial 2, correção 300 de Salvador. São vetores, agora esquerda Pro 100, limite a radial 300 de Salvador. Três, dois, dois, três, zero, afirmo, desce agora para o nível 050, redução para 209. Desce ao 050, 209, passarei. Certo? Romeu Alfa Quebec, no ponto ideal descida para Lagoinha. Opa, Romeu Alfa Quebec, desça condições visuais, inicialmente para o nível 105. 105, Alfa Quebec. Vento 50 graus, 9 nós, vem com a bateria. Certo. E o código é presente, 44 metros. Abre-se a cargo 9828, reduza para 2209. 2209. Salvador, Juliette e Angelo, solicito a voar na proa da rotatória. Proa da rotatória, Juliette, aqui aquilo reporte visual com o campo. Afirmo, seu solo às 4h30, backtrack autorizado, ponto estacionado, frequência livre, boa tarde, é o Papa Terra. Boa tarde. Solo, Papa Tango, Juliette Brasil, estacionado no Pátio 3, solicito o táxi de Ocara Bancana. Juliette Bravo Delta, táxi autorizado, reporta na táxi em Lima para prosseguir o táxi. Autorizado, reportando a Lima, Juliette Bravo Delta. Deixa eu dar o time aqui em Salvador, 0-1-4, reporte passando 4.000 pés. Reportará 4.000 pés, autorizado, tudo de tráfego, Lagoinha, Romeu, Quebec. 50 graus, 9 mais. Decolagem, 1-2-3. Boa tarde. Ajuste 1-0-1-4. 3-0-1-4, passaria 2-2-3-0. Passarei 2230 para o localizador direita, proa 140. Esse agora para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-4, redução para 1709. Ativo então, direita 140 para o localizador, desce a 2.000 pés, 1-0-1-4. Passarei 2230. Azul 4463, serviço radar terminado, chame Deus em 12019. Azul 4463, serviço radar encerrado, chame Ilhéus em 1220-1. 201, Azul 4463. Abre-se a cargo 69828, vetoração sequenciamento, número 3 na aproximação, curva esquerda, proa 015, limite radial 280 de Salvador. Esse mantém a 4.000 pés, ajuste 1-0-1-4. Ok, sobretudo esquerda 095, limite a 280 Salvador, descendo a 4.000 pés, com 14, o ATSA 982. Controle muito boa tarde, 2067 da Gol, decola 3.000, Samuel Leda, ótima. Gol 2067, contato radar, Leda da Elcio, voo 360. Da Elcio 360, pode voar ótima da presente? Aguarde, mantenha a saída. Obrigado. Localizador, Vitor Cell Fox. 7, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5467 no transponder. Autorizado Brasília, nível 3 na 0, decolando a 10, curvando à direita, na subida Arbo, no Pesulo 17. É Arbo Eleva. 1208-5467. Gol no 867 correto, reporta quando o Brando estiver aqui na minha. Chamara. 6-0. 7 Yankee Kilo, chame torre 1-1-8-9-5. 18-9-5. Let Yankee Kilo da presente 360 pela direita, porta rei interceptando sinal na 7. Let Yankee Kilo. Como tem dois tráfegos para pouso na 10, após o mês, os dois será autorizado. A sinal da 17. Let Yankee Kilo, Yankee Kilo 360 pela direita e chama rei interceptando. Let Yankee Kilo, campeão 360 pela direita, encontrará rei interceptando. Cidade Bravo Delta Frente, da liberação da pista, frequência seria estacionado, boa tarde. Oito. Qual a formação de tráfego à sua esquerda? Charlie Pax 302, mantendo no meu pé, a mais ou menos 3 milhas, sua esquerda, não vai interferir com o seu pouso. Já que o trem pouso autorizado, 90, vento, 970 graus, 8 mais. O trem baixar travado, Vitor, até o ponto. Faz o pouso qual o Pax 3? Vai pro pátio da... pátio 4, só que eu vou pousar na 10, então. Fecha, então, pátio 4. Fazer pra aproximação, passaredo, livre e aliás. Gol 2067, super restrito agora ao nível 120. 120, 067. Uma, dois, quatro, aciona a identificação, vou ir na proa da posição aí, tá? Gente, agora passa o 360 pela esquerda, o Juliet Yankee Kilo. Ao completar, reposta visual com passareza nacional, uma TR da passareza nacional. Viu, Matheus? Completar 3D1-0 pela esquerda, reportará visual com passareza. Beleza, reporte no localizador. 2000, vai reportar no localizador. Falador, 1, 2, 4, 40, 40. 124, desça para o 080 inicialmente. Inicialmente 080, vamos para o Rio. Romeu Alfa Quebec, frequência livre, coordenação. Até a volta. Oi, olha, seu passarinho 2230. Passarinho 2230, liga LS, chame torre 18900. 2-2-5, obrigado. Manda o azul para 08-9, toma sua fila, pelo que eu estou fazendo agora, 3-7. 4. Continuando a aproximação, aguarda a pista livre. A aeronave que precede agora a meia milha da cabeceira. 7, com 2, a posição da passarela. Mantenha um 2-0, agora de paracentão. Escuta 2-0-6-7, voo. 463 e controle em 120 decimal 8. Está autorizado vitória aqui, a gente rolou 4-4. 3 está certo, saiu da Eumida. E 10 depois. Recolha da 1-0, com a direita 463 no transponder e controle 120 decimal 8. Pode estar certo, azul 4089 correto, portão 3, chama branco, espectro, não é mesmo? Bora. Thank you. passageiro? Bem, esquadrão como número 2 prossegue para saudar o 97, aguarda autorização de pouso. Vitor Hotel Fox, seu solo ao 56, agilizando à direita, chame som 211 ao Libra. 1211, 1219, Hotel Fox. 1211. Hotel. 2230, formação de tráfego sua esquerda, um Charlie 402. Aproximando para a cabeceira oceana, não vai interferir, vai pousar a sua retaguarda. Tem pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. 7, passarelo 2-2-3-0 do 402, bom pouso aí, Anísio. Juliette Yankee Kilo, pouso autorizado no 7, o vento no 50 graus, no 59. Juliette Yankee Kilo. 2067, chame agora o centro Recife em 13325, alterna 125, decimal 1. 332525, mano, obrigado. Papa Romeu Golf Bravo Índio, chama agora o centro Recife em 128, decimal 8, alterna 1353. 1288, alterna 1353, Golf Bravo Índio. Controle de Salvador, muito boa tarde, azul 2771 com aquilo. Azul 2771, acionei a identificação, pode amar e repete para a descida. Pode amar e repete para a descida, poderíamos que vocês apresentem o ar direto dura, senhor? Palmas. Plano 867, táxi via parte principal Índia. Ponte espera torre 118 decimal 95. Ajuste no 04, um bom voo. Pátio Índia, na sua escuta até lá. Bom trabalho. Solo Salvador, passarela 2230, livre a pista. Passarela 2230, táxi via Alfa. Mantenha a posição em seu táxi para Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso. Confira a temperatura, por favor. Temperatura 2,9. Obrigado. Juliette Yankee Kilo, seu solo alto 5,9, confirme intenção de fática. Liberar a direita, frequência livre, boa tarde. Então tá foco ciência, para passar da Gol, Juliette e bota na caixa. O Vitor Hotel Fox será precisar de transporte para passageiros no Pátio 4? Não, negativo, era nada angarada lá. Tente. Para 2230, na sequência, Juliette, remota 1-4. Juliette, 1-4, 2230. Quilo Zulu, prossiga. Incluso autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1, seguindo a aeronave da passarela, ingressando agora no pátio principal. Reporta novamente no táxi Lima. Alé, mantenendo zero. Puxa 9828, seu solo, alfa 01, TV direito, chame solo, 211. Direito, 211, 9828. Aqui, Juliette Romeu, prossiga. Romeu 44, decolou de Serra, Índia com Índia, vai para Sobrevoo em Simões Filho, alocado 0115 no transponder 500 AGR. 7 pessoas a bordo? É, Romeu 44, com 3 no PLB. Copiado, Simões Pires está presente, reporte para o regresso, Mike Juliette Romeu. Portada para regresso, ou demais sobrevoos, Mike Juliette Romeu. O Fox vai chamar Torres, agora já. Pode prosseguir nessa frequência, ingresso via pista e táxi prosseguindo via pista até o Pátio 4, não me escuta. Táxi via pista até o Pátio 4, não me escuta, fica pronto. Falando boa tarde, essa cargo 9828, livrando a Gol. Apta 9828, táxi Alfa Kilo, pátio 3, quando lá tem o sinalizador, posição prevista 07 do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 7, 9828. Aquilo Zulu, táxi já em coordenação com a Torre, prossegue Lima, capseira 35, via pista, e reporta liberando na Papá. Azul 4089 autorizado, reporta táxi. Está autorizado o ingresso do Victor Tofox, a 35. Afirma, autorizado, prossegue o táxi via pista até o pátio 4, não me escuto. Autorizado via pista até o pátio 4, me escuta, Victor Tofox. Golf Bravo Índia, Salvador, Bahia. Escuta, prossiga. Chama Centro Recife em 135, coisa 13325, alterna 251. 13325, não tem problema. Boa tarde, Lima. Rua 24, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 3, reporte no localizador. Desça 2013, o ajuste estará estabilizado no localizador, Rua 24. Azul 2771, vetoração sequenciamento, esquerda para 360, limite radial 280 de Salvador, desce mantém o nível 060. Esquerda 330, o limite é radial 280 Salvador, azul 2. Desculpa, 360, o limite é radial 280 Salvador, 2771. Termo aí, desça para o 060, azul 2771. 060, descida, 2771. controle, é o voo 1867, decolar na sua escuta. Voo 1867, contato radar, para ir da Árvore, subo 360. 360 na Árvore, 1867. Sentido do Telfox, seu espaço na frequência livre. Fala azul 408 NASA para o táxi POB 75 com 3 horas e 50 alterna muito fácil. Azul 408 NASA, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no zero, o ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste no zero no 3, agora um bom voo. Aqui está todas as pontas de espera até o ponto. É o taxa de baixada no zero, quanto a sua expectativa faz o taxa de nós, estou corrigindo para o B66. 66, confirmando? 66. Gente, copiado. Azul 2771 para o localizador, direita PROA 065, reporte estabilizado, desça para 3.000 pés, ajuste 103. Direita 065, para trás estabilizado, descendo para 3.000 pés, 103, ajuste 2771. E Azul 9, Froti após direto. Decola da pista 10, curva esquerda após a decolagem, perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 120 decimal 8, aciona 5475 no transponto. Sente autorizado nível 130, via Zulu 9, até Proti. Decolagem da 10 com curva esquerda, saída Momo após Proti. 5475 é o nosso transponder. 208 controle, o Azul 2788. Azul 2788, apenas confirmando após a posição Momo, voa Cogbu, Kilo, Oscar, Golfo, Bravo e Uniforme, após posição Froti. O Azul 2788. Sim, já estão após Momo, Cogbu e Froti. O Azul 2788. Azul 2788, correto, no passo 3, chama pronto, os bem, pelo menos. Gente, bora. Dança 3205, informação Kilo para atualização Guarulhos. Dança 3805, prepara a saída da Eulia da Morte, vai aguardando. Copia um minuto, por gentileza. Quero oito, aguarda, Edgo. 408. Oh. 89, contato radar, saída da El, subou 340. 340 da El, 40 de Rota 24 está estabilizado no localizador com a pista. Rua 24, Liga LS, Chame Torre 19895. Chama 2895, grátis. Azul 2771, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, Liga LS, pista 10. 2000 pés, 10 no 3, Liga LS, 2771. Número 2 para a COP. Prepare a saída da Euleda Bidev, aguardando por gentileza. É o Leandro Bidev aguardando, cena é 6254. Confirma, Puma. Puma segue para o pátio militar? Afirmativo, pátio militar. Ciente, livre pouso, Puma. Patrulha Azul 4089, está com referência, poderia voar na proa de Dael? Pois é, Dael 4089. Dael 4089, obrigado. Afirmativo, prossiga. Autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, curva direita após a decolagem, perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta o pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5501 no transponto. Aprovado para Guarulhos no 340, vai decolar 10 da Euleda Motiva, apertulo 10 conforme 208 é o controle, 5501 transponder, o TAN 3805. TAN 3805 correto, portão 2, chama pronto, pushback, seu nome. Chamará. O Xané 6254, copia? 254, copia. Autorizado para o Santos Dumont, nível 360. Via pêndulo 44, posição Alfa Delta, Alfa pós-direto. Decola da pista 10, curva direita após decolagem, perfil da saída da El, Leda, Bidev. Controle em 120 decimal 8, aciona 5476 no transponto. Autorizado nível 360, Santos Dumont, informe pêndulo 44, aldeia. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Controle 120 decimal 8, transponde 5476, CNE 6254, está na posição 09. Chané 6254, correto, reporta quando pronto, pushback, pelo menos. Deve estar pronto. Ah não, só mais um minuto. Pode? Está livre da recepção de você apenas? Não entendi, confirme. Pode considerar. Fala Azul 2788 para o pushback e posto de relacionamento no pátio 3. Azul 2788 autorizado, reporta ataque. Como será? Está na 3 ou 1000. Salvador, muito boa tarde. 2771 da Azul, estabilizado no ILS. 2791, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Excelente, o 2771. Oi, na subida. Controle 6141, está nivelando 170, boa tarde. Confirmo na matrícula 2771. Afirmo. Tá bom, só de voo, estou modificando aqui, Kate. O 2771 está procedendo de Porto Seguro ou Aracaju? Porto Seguro. Ok, obrigada. Controle, o CNE 6141. CNE 6141, chegada Mari. Posição chegada Bonf. Desça para o nível 050. 050, 6141. 2711, controle. 124, solo zona 5, libera direita, táxi via Alfa e chame na Delta para o cruzamento. Viva próxima direita, via Alfa e chame na Delta para cruzar o cruzamento. Azul 2771, não baixou e travou? Negativo, Soleta, já confirmo. Papa Romeo, Índia, November Alfa, boa tarde. Confirma o local do sobrevoo. Prossiga. Chama Recife, 1288, alterna 1353. 288, 3535, voo de minha tech, boa. 3530, bom voo. 3530, boa. Responder 0116 e o controle 120 decimal 8, Índia November Alfa. Está na Delta, visual agora na Internacional, Rumba 243. Rumba 243, mantém o ponto de espera. Mantém o taxi Delta. Mantenha, Deus, o Salvador, azul 2771, baixou e travou. Pouso autorizado 2771, vento 160 graus, 99. Gente, autorizado 2771. Análise por espécie, acionamento. Acionamento 2254, autorizado, reporta táxi. Para táxi. Azul 2782 para o táxi. Está com 61 de POB. 4 horas e 13 de autonomia, alternando o material. Azul 2788, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, agora voltou. Sente autorizado, Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre 1895, azul 2788, grato. Já no ideal de destino. Você tem uma vetoração para o final visual no 7? Acima. Você tem uma vetoração para o final visual do 7? Apenas 0, 6. Foi na proa 130, desça agora para o nível 080, inicialmente o Bravo Zeta Tango. 130, autoridade descida para o 080. O Gol 255 atingindo o 4000 metros. Sente Gol 255, após pelo, desça para 2000 pés, ajuste um 0 no 3, reporte localizador, nível S. É, após pelo, desce para 2000, chama no localizador com 1003, Gol 255. Azul 4089, chama o centro Recife em 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. Centro Recife no 3325, alterna 125, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Do 2771, solo azul 9, libere na ECO e chame solo 121, decimal 1. Via ECO, 1211 após o 2771. Obrigado, bom trabalho, senhor. Rumba 241, via pista 1028 até o pátio militar. Valeu, cruzamento até o pátio militar, o Rumba 241. Azul 2788, ponto de espera da 10, pronto. 2788, ali mantém pistão no 0. Ali mantém o na 10, 2788. Autonomia de 4,50, alternando Campinas. Chana 6254, inicialmente táxi até o través do portão 05, aguardando para prosseguir. Matheus, até o 05, aguardando para prosseguir, 6254. Solo Salvador, muito boa tarde, Azul 2771, ele levou na época, na sua escolha. Azul 2771, boa tarde, táxi Alfa, Aquilo, Pátio 3, quando lá fique atento ao sinalizador, posição prevista 3, Lima. Alfa, Aquilo, Pátio 3, gente, vai ficar atento ao sinalizador, 3 Lima, previsto 2771. Obrigado, bom trabalho. Azul 2771 reposicionado, posição agora 4 Romeu, porém fique atento ao sinalizador. 4 Romeu, vai ficar atento, 2771. LS-X-Ray, gol 255. Gol 255, Líder LS, chame torre 19895. 1895, gol 255, boa. Papa Romeu, Bravo Vitor Tango, desça para 4.000 pés, ajuste 1013. 4.000, ajuste 1013, o Bravo Vitor Tango. Controle Salvador, uma boa tarde, é o Papa Romeu Golfo, Michael Rey, 240, edição reduzida, autorizado 1.0045, Gatilho. Boa tarde, Papa Romeu Golf, Mike X-Ray, chegada Bonf, desça para o nível 080. 080, tá preso direto Bonf, tá presente? Mantenha a chegada de uma aeronave no setor com prioridade para pouso, transporte de ferro. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 2788. Azul 2788, boa tarde, contato radar, saída Momo, suba nível 1130. Momo 1130, vai precisar manter a proa um pouco mais aqui, mais 30 segundos. Excelente. Após, vou só lotar o 2788, subindo para o nível 130 da presente. O senhor pode confirmar a posição, por gentileza? É o eixo da aerovia, Zulu. Ok. Eixo da aerovia, sim, a gente copiou 2788, obrigado. Subindo para o 130 direto. 130 direto, obrigado. Sintoniza a duna pro 6141, senhor. Sinai 641, não desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 3, reporte localizador Livre LS. Afirmativo, Livre LS, teste 2.000, só confirmando, pode voar a duna, dá presente, senhor? Autorizado, reporte no lote, 6141. Autorizado, 6141. Vitória da conquista. Batalha do 2230, só um minuto, cópia, prepara a saída, Arbore Elefa aguardando. Arbore Elefa aguardando, 230. Torre Salvador, Torre 3805, com a espera no 0, pronta. 3805 ali, mantém pista no 0. Mantém no 0, Torre 3805. cinco solo, aos 25, libera a direita, solo no 21, decimal 1. 211, gol 1255. Chegada Mari, desça para o nível 050. Descendo Mari até o 050, né? 320. Mal 8, aciona 5516 nos seus pontos. Vai 180 para a vitória conquista com 4 plantas, fora da 10, cor da direita, árvore, eleva, depois que é comprando o plano. 2 0 controle, 5 no meio, transbordo. Passagem 2230 correto, arremota 14, chama pronto para o estacionamento. Não paremos. Bom, Lu, boa tarde, gol 1255, Livrona, Cisco. Bom, 1255, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, gol 1255. November é o suficiente, manter o ponto de espera da outra. Estabilizado no X-Ray, 6141. Chanel 6141, livre LS, chame torre 1895. 6895, 6141. Oi, Oxanel, 6141, vai passar o marcador externo, bom dia, boa tarde. 6141, ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 70 graus, 8 nós, chega o trem. Autorizado pouso, está configurando para pouso, 6141. Decolou 27, controle no 208. 1208, grato, uma boa tarde, 137, faz no 3205. Controle Salvador, boa tarde, está 3805, passa 1.710 na Dael Leda Fátima. Controle 3805, contato radar, saída Dael, subo 340. Na subida Dael, saída 340, pode voar Leda da presente? Pode Leda, está 3805. Graças, direto Leda, está 3805, subida ao 340. Salve Vitor Tango, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, reporte visual com a cabeceira 17. Autorizado 2000, reportará a visual 17, grado 4. Opa, Romeo Golf Mike X-Ray, chegada Bonf, desça para o 050. Sim, chegada Bonf, 050 X-Ray. Quase ali, mantém pistão no zero. Mantém no zero, 254. Chanel 6141, solo 30, libera a direita, solo no 211. 211, 6141. November Alpha, eu teria condições de decolar e cruzar o campo de imediato? Afirmo, Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado a decolagem em pista 17, vento no 60 graus, 109. Agilizando para o cruzamento do campo após a decolagem. Correto. Coronel de Polares, 4109 Alfa. 105. Portão 05, 61 no 4. Pista 10. Pista 10. Controle Azul 2782. Azul 2788, prossiga. Por gentileza, coordenar nível 170. 170, aguarde coordenação. Atingiu 130, mantenha inicialmente, devido ao setor que é de aproximações para Salvador. Aguarde. Não atingi, vai manter o 130, aguardando. 2788, obrigado. Boa tarde, controle, eu vou 1964, incidente da informação Kilo, passando nível 227. Boa tarde, Gol 964, chegada a Mari, desça para o nível 050. 050, Gol 964, solicita a proa de Duna. Aguarde, mantenha a chegada. Mantenha a chegada, 964 até o 050. China 6320, número 3 na aproximação, reduza para 2209. 220, 6320. Gol Fumante, isso aí está realizando um pequeno desvio à esquerda. Mete livre desvio, desça agora para 4.000 pés. Golf, Mike, X-Ray, confirme a prova que vai manter. 213, sim. 53 voando para 200, o Golf, Mike, Hotel. Golf, Mike, X-Ray. Afirmativo. Para 200, limitado pelo localizador, desça agora para 3.000 pés, registrado 103. Golf, Mike, X-Ray. Para 200, limitado pelo LOC, descendo para 3.000, X-Ray. Salve, Vitor Sango, ciente, informa o tráfego, um helicóptero, agora 10 horas, 4 milhas, está mantendo 500 pés e o setor, chame agora a torre em 118, decimal 95, bravo, Vitor Sango. Ciente do tráfego, 1295, a torre, obrigado. Boa tarde, Papa Romeu, bravo, Vitor Sango. Bravo, Vitor Sango, autorizado final da 17, e forma na vertical, do ele pode vir rimar. Demarana original, Bravo Delta. Bravo Delta, boa tarde. Informação Kilo confere para a vitória da conquista, copia 100. Autorizado para a vitória da conquista, nível 100. Decola da pista 10, curva direita após a decolagem, perfil da saída Arbor, após posição Elefa, após Elefa conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 5503 no transponto. Autorizado 170 para conquista atual, corrigindo decolagem da pista 17. Curva direita, saída árvore elefa após direto, 208, controle. 5503, transponder, o Gentileto, Bravo Delta, corrigindo decolagem no 7, curva direita após a árvore elefa. Na Abaeté, para acionamento e táxi, transfere a torre 118, decimal 95, o ajuste no 0, no 3, agora um bom voo. 17 direita, água leva 295 de estacionamento, 2.5.3, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 1.6320, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0.1.3. Até 4.000 pés. 3.8.0.5, chama o centro Recife, 1.3.3.2.5, altera 1.2.5.1. 3205, Recife 1-3-3-2-5-1-2-5-1, grado, boa tarde. Localizado no 7, provisão. E já November Alfa, chame novamente controle no 208, em caso não consiga, chame novamente nossa frequência. Ok, noção. Ô, Índia November Alfa, gente. 170, Recife, mantém 2-7-8-8, grato. Com 4 a bordo, 4:30, fazendo Salvador para o táxi. Juliette, Bravo, Delta, ciente, aguarde para o táxi. Delta, Bravo, Vitor, então qual o pátio que segue após o pouso? Também na Bata. Sente na Bata. Juliette Bravo Delta, autorizado táxi até a Papá. Chama na Papá, Juliette Bravo Delta. Autorizado táxi até a Papá, vai chamar. Bravo Delta. Ô, controle. Com o Frank X-Ray, a intenção é mais próximo cancelar e pousar na 17. 7. Vou na proa do marcador externo, descendo para 2.000 pés, reporte visual para modificação, confirmar que é isso aí. Reporta na visual para modificação, X-Ray. Xené 62-63-20. Redução para 1809, cruza direita na proa 050, limitado pelo custo do localizador, desça para 3.000 pés. Ajuste 10 no 3. Direita 050, descendo para 3.013, autorizado interceptar, 6320, meta proa. O Xené 6320, direita na proa 70 para interceptar, desça para 2.000 pés, ajustado no 013, livre LS. Direita 070, descendo para 2.000, livre LS. Bravo, Vitor, copiou a instrução da torre? Xené 6315, chegada a MAN, desça para o nível 080. Controle, se o X-Ray cancelar na presente, pode prosseguir direto para a base da 17? Golf Mike X-Ray, a gente chega agora à torre 118, decimal 95, para circular, com pouso. Papuxa acionado. Passada 223, era autorizado, reporta, sabe? Já falhamos. A gente pode prosseguir direto para a base da 17, senhor? Qual faixa que segue após o pouso? Aerostato, senhora. Gente, o plano de instrumentos cancelado aos 39, curva à esquerda, base pela direita, reporte final da 17, Golf Mike X-Ray. Reporta lá na final da 17, o X-Ray. Mike X-Ray, já antecipando a instrução, após o pouso, taxi um pouco mais à frente na Papá, faça 180 e aguarde para ingresso. Já temos a aeronave posicionada na taxi Papá, tá ok? Paciente, pode ser. Esse para o de portão. Xené 6320, complete LS, redução para aproximação, chame torre 11895. Vendo, vai chamar 209-6320. Xené 6315, via chegada a MAN, desça para o nível 050. Via chegada a MAN, desça para o 050, Xené 6315. Salvador, boa tarde, Xené 6254, chame centro Recife em 13325, alterno 125 decimal 1. 13325, 251? Afirmo 3325, a primária, com voo. 3325, Xené.